plaisir. Mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Compte à rebours pour la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel est lancé. Samedi 1er et dimanche 2 juillet, Radio Arc-en-Ciel organise sa traditionnelle fête des saints populaires au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Traditionnelle? Pas tout à fait. Cette année, c'est une version complètement inédite. Tout d'abord, un horaire modifié, puisque la programmation des festivités débute dès 17h le samedi 1er juillet et dès 10h le dimanche 2 juillet. Ensuite, une organisation complètement différente au niveau restauration, puisque le parc de Lignerolles accueillera un petit village de professionnels. Et oui, c'est la grande nouveauté de cette année. Un village restauration pour satisfaire les palais les plus variés. Enfin, on garde un concept d'une programmation musicale riche en couleurs, en sélectionnant un panel d'artistes de style varié pour animer ce week-end. Hop, hop, hop, hop, hop, mais donne-nous les noms. Le samedi, les festivités seront ouvertes vers 17h par les groupes de Bourges, Soleil du Portugal, Os Amarantinos de Olivet, Os Amigos de Portugal, suivi par le groupe folklorique Soleil du Portugal demain sur Loire. Vers 20h, animation musicale par DJ Frankie, qui chauffera le parc de Lignerolles. À 22h, le groupe Capa Negra animera la nuit pour vous faire danser jusqu'à 1h du matin. Le dimanche 2 juillet, rendez-vous à partir de 10h au parc de Lignerolles. Les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront faites en direct du parc. Ensuite, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes qui ont été sélectionnés pour cette occasion. Antonio Borges. Dan Tiberio. Lian Cruz. Cláudia Caramelo. De jeito na pista. Vamos todos dançar, virem bate o pé no chão. Tradição do ar, vem com malhão. Vamos todos dançar, virem bate o pé no chão. Com os braços no ar, vem com malhão. Manda-me um bilhete de postal. Luís Manuel. Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu. Clôture des festivités par les trois groupes de tambour au Jouambo. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 1er et le dimanche 2 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veille en tous. On compte sur vous. Organisation Radio Arc-en-Ciel. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale, l'atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'atelier Papille des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizzas.

bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir tapada, cheira bem. Cheira a Portugal no coração. Aqui estamos nós para divulgar o melhor da música portuguesa. Sim, hoje não é a voz da vossa querida Cristina. Hoje é o Leonel que vai estar aqui convosco durante a manhã, com imenso prazer. E desde já um grande abraço também para a Cristina, a vossa animadora preferida, bem entendido. Mas hoje vai ser comigo. E começamos por esta Marcha Popular de Lisboa. São as grandes festas do Santo António, de São João, foi ontem no Porto. E na Rádio Arco-Íris vai ser o fim de semana próximo, 1 e 2 de julho. Contem connosco. Então as marchas, as festas bem portuguesas. Estamos aqui para recordar não só as marchas, mas também as músicas. E agora vamos ouvir uma música, penso eu, que pela primeira vez aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. E é um grupo que vai estar connosco domingo próximo. É o grupo Tradição de Ouro e eles têm um novo trabalho. O título é Alô Meu Povo e a música que vamos ouvir. Então vamos lá ouvir Tradição de Ouro, que vocês vão poder aplaudir domingo próximo. Alô Meu Povo, todos com os braços no ar. Agitam, bebem, dançar no barrico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Alô, meu povo, todos com os braços no ar. Agitam, bebem, dançar no barrico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Toda a gente vem daí, vem para o meio, para a beira da multidão. A festa já começou, o povo já quer dançar. Vem para a festa cantar este refrão. A banda toca para o povo do terreiro. Toda a gente dança ao toque desta canção. Dança Maria para cá, dança o Manel para lá. A noite é nossa, uma festa de invenção. Alô meu povo, está na hora de cantar. Alô meu povo, todos com os braços no ar. Agitam, bebem, dançar no barrico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Alô meu povo, está na hora de cantar. Alô meu povo, todos com os braços no ar. Agitam, bebem, dançar no barrico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Vem para a festa da aldeia. É dia de festa, ninguém vai querer parar. A festa é a valer, o fogo está animado. A gente gosta e ninguém se vai cansar. A banda toca para o povo do terreiro. Toda a gente dança ao toque desta canção. Dança a Maria para cá, dança o Manel para lá. A noite é nossa. Ai, é que vai ser dançar com o Tradição de Ouro. Então, domingo próximo, na grande festa dos Santos Populares. Mas não só. Ai, já sabe então, não fique em casa, como dizem aqui os Tradição de Ouro. Venham connosco o domingo próximo, não é amanhã, é da manhã 8, então sábado 1 e 2 de julho, na grande festa dos Santos Populares, e vai ser aonde? No Parque de Lignerolles, Fleury-les-Aubrais, uma organização da Rádio Arco-Íris que vocês já conhecem. Haverá comes e bebes, haverá tudo, festa, música, bom ambiente e muito sol também. Então, venham numerosos, sejam muitos para fazer a festa. Nós contamos convosco. Cantar. Uma farina tem um riso bom que alastra. Se uma tristeza vem, cobre na canastra. Reais de São João, quem os tem para nos dar? Só este bairro enfim que é o mais lindo da beira-mar. Dobre toda a Lisboa, da Madragoa que é preferida. E a Madragoa canta, canta a alma de uma farina. Sem que ninguém a gabe, tem não sei que é no jeito. Só o meu bairro sabe como ela dá. Tenha nos olhitos os mais bonitos balões que eu ver. Cabe toda a Lisboa da Madragoa que é pequenina. E a Madragoa cabe, cabe na alma de uma farina. Sem que ninguém a gabe, tem não sei que é no jeito. Só o meu bairro sabe como ela cabe dentro do peito. Como de alma marinha, olhos de tentação. Sempre tão maneirinha, cabe inteirinha no Ah, estamos aqui recordando as marchas, grandes marchas populares, e esta é aqui, é Marcha da Madrugada, da Madragoa, não da Madrugada, da Madragoa, interpretada por Júlia Barros. Então espero que recordar é viver, não é? É isso mesmo. Mas agora recordar não é recordar, agora é música nova, se faz favor, e é o grupo Bandalusa também com um novo tema. Vamos ouvir. Sapato apertado. Para o próximo fim de semana já não precisa de sapato, vá descalço, porque não? Há lá muita relva, você vai poder dançar descalço, hein? Sem ir de braço dado, quando eu disser sim, já estou bem preparado para ficar tudo bonito e também mais confortável. Só não posso me casar com sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ui, ui, ui, ui, ai, ai. Depois vai ter a festa, vou dançar a noite inteira. Quando eu iniciar, eu não sou de brincadeira. Eu não vou a uma festa para ficar ali parado, mas também não vou à festa com sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai. We'll be right back. quando terminar a festa, cada um vai para o seu lado, consegui lua de mel, todo entusiasmado, para não passar o vexame, e um bom resultado, só não posso esquecer do sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui, ai, ai. Já voltei no armel, excelente resultado. Vou tomar o meu chimarrão, seja quente ou gelado. Quando for de tardezinha, eu e ela lado a lado. Já não quero mais falar do sapato apertado. Já não quero mais falar do sapato apertado. Já não quero mais falar sapato apertado. Ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, ui. Ai, ai. A boa disposição é na Rádio Arco-Íris no 96.2. Hoje um programa muito especial, porque a nossa amiga Cristina não está presente, não pode estar, mas ela está a nos ouvir certamente. Então, muito bom dia para ela e nós estamos aqui para levar o melhor da música portuguesa até si. Então vamos lá agora com Miguel Azevedo. Pé no acelerador. Atenção, pé no acelerador, mas sempre com moderação, só onde for possível, e sempre nos limites da regra. Mas esta música dá mesmo para dançar. Vamos lá, oiçam. Vai ser um sucesso de verão, certamente. Sucesso do verão, certamente. Olha o braço, olha o braço, olha o braço. E envia, envia, envia, envia, envia, envia. Ah, atenção, ah, inclina para a direita. Suba o som da sua rádio e dance, força. Isto dá mesmo vontade de dançar, não ou não? Certamente vai ser um sucesso do verão. Miguel Azevedo, põe o pé no acelerador. E então, vamos continuar aqui com o programa Portugal no Coração. Hoje é Coração em Portugal. Pode ser assim? Então pode ser assim. Vamos lá. A boa disposição aqui. Vocês são numerosos, já aqueles que ligaram. Muito obrigado para nos desejar muita coragem para o próximo fim de semana. Obrigado a vocês. Estes artistas vão lá estar. Vai ser o Tradição de Ouro. E eles aqui vamos interpretar um tema do último trabalho, que é Quentinho. Isso ainda saiu há dias, saiu ontem, se não me engano. E o tema é Entra para a Folia. Venham connosco. Vai ser mesmo uma folia com o Tradição de Ouro. E vocês podem, por que não, trazer a vossa concertina ou o vosso acordeão e tocar juntamente com eles. Hein? Vamos lá. Tragam todos a vossa concertina e venham tocar. É um desafio que eu lanço. Hein? Força, a ver se vai haver muito. Na grande festa dos Santos Populares. E isso é sábado e domingo, 1 e 2 de julho. No baile, no bailarinho. Já está animada e a praça já está cheia. Vai ser até de madrugada. E se o povo gostar, esta noite não falta alegria. Eu quero é ver dançar dia e noite, noite e dia. Eu quero ver dançar dia e noite, noite e dia. Com a tradição de já para a folia. Eu quero ver Ai, não vai só haver a Tradição de Ouro, hein? Não vai ser haver só a Tradição de Ouro nos Santos Populares do 1 e 2 de julho, festa organizada pela Rádio Arco-Íris, aonde? No Parque de Lignerolles, Fleury-les-Aubrais. Portanto, haverá muita música, muitos artistas, e isso logo sábado, dia 1 de julho, e haverá vários grupos de bombos, como os Amigos de Portugal, os Amarantinos de Olivete e o Soleil do Portugal, o Sol de Portugal, assim em português. Também haverá a apresentação do Rancho Folclórico Soleil du Portugal de Manceloire. A partir das 21 horas, então aí as coisas assim mais batidas vão começar com o nosso amigo DJ Frankie, e ele vai iniciar então esta noite branca aqui no palco da Rádio Arco-Íris dos Santos Populares. E depois vem aí também os bombos, e depois também a partir das 22 mais ou menos haverá o grupo Capa Negra. portanto você vai poder dançar ao som do grupo Capra Negra, e certamente eles vão nos trazer todos os êxitos que eles já cantam e muitos mais. Haverá certamente surpresas. Vamos ver como eles fazem-nos sempre surpresas quando é este grande espetáculo dos Santos Populares. Portanto, isto é sábado, e depois domingo falaremos daqui mais um bocadinho, mas sábado já um palco bem recheado com os bombos, com o folclore, com um DJ, e então e depois com o grupo de baile conjunto Capa Negra, que vocês conhecem certamente muito bem. E haverá muita música, mas hoje aqui também estamos aqui para divulgar a música portuguesa, a fazer descobrir alguns novos êxitos, e não só, também recordar. Agora vamos descobrir. E é Ruth Marley. Não se pode dar um beijo que vem logo uma mão. 10 graus sobe para lá da permissão. Nem podemos dar começo a quem só quer o fim. Pode, pode, pode, pode, como aconteceu a mim. Um sorriso bem carinho fiz. Só com o outro lado foi, mas para o lado que eu não quis. Um sorriso bem carinho fiz. Só com o outro lado foi, mas para o lado que eu não quis. Só porque eu me deixei. Marlene aqui, dona disto tudo, ela também foi dona do palco na grande festa dos Santos Populares há 3 ou 4 anos, já não estou bem certo. Ela esteve aqui, também fez um grande show. Agora quem vai fazer também um grande show vai ser este artista, também vai estar connosco, Luís Manuel. Ele vai cantar certamente velhos êxitos e também algumas novas músicas. Estamos com ela mais uma vez, e elas também vão estar, elas são as bailarinas. Sem amor, sem ter carinho, sem ter dor, eu vivo a vida sempre triste, triste. Não, não quero mais viver sozinho, quero alguém de ter carinho, eu vivo a vida. Amor, se tu queres saber, não dores, chama-me Luís. Ah, Ele chama-se Luís e nós gostamos sempre de trazer um bocadinho de nostalgia para o grande palco dos Santos Populares. O ano passado esteve o Nel Monteiro com a nostalgia do Retrato Sagrado, Vamos à Praia, etc. E este ano temos o Luís Manuel com estes êxitos assim. Que bem, já estava sentado na areia, com este calor. Vi-te aproximar. O teu cabelo loiro, os teus olhos de cor do mar, são tão lindos, os teus lábios de sal. Recordar é viver. Então vocês vão poder aplaudir este grande artista que é Luís Manuel e matar saudades destas mais antigas, assim se pode dizer, músicas. Bate, bate o pezinho. E agora também vamos recordar sempre com o Malhão, mas isto é uma nova versão. E é Cristina Pereira. Este Malhão. Thank you. então o Malhão com a voz de Cristina Pereira. Foi ela que esteve aqui com esta nova versão, então, do Malhão da Alegria. Agora vem aí também uma voz que vai estar no, na Festa dos Santos Populares, o dia 2 de julho, no palco de Linhol. E, como vêem, nós temos lá música para todos os gostos. Vocês até vão poder sambar com Cláudia Caramelo, sim. Você perdeu. Kizuma, samba, você vai ter no palco. Pois só. Você perdeu, você não perdeu nada, porque está a ouvir a Rádio Arco-Íris, o programa Portugal no Coração, que habitualmente é animado pela nossa amiga Cristina. Hoje não pôde estar presente, mas está, nós estamos aqui para levar o melhor da música portuguesa. Agora, quem vai estar também no palco? Vai estar lá, aqui acabou de cantar, a Cláudia Caramelo, bem entendido, e também vai estar o Leão Cruz. Não me sais da cabeça. Ele tem a canção também que é Festa, que fez imenso sucesso, e também tem esta, Não me sais da cabeça, e tem muitas, muitas outras. Estilos diferentes, é isso que vai haver no palco, sábado e domingo. Acordei, pensei em ti, no beijo que te dei, em tudo o que recebi. No céu a lua, via tudo e não dizia nada. Era minha e tua, era de quem mais se amava. Da música portuguesa. Ele faz imenso sucesso no nosso país. E vocês, meninas, ele vai tirar fotografias com você. Prometido. Vocês vão se apaixonar por este jovem artista, jovem, mas com muito talento, Leão Cruz, e ele vai estar então na grande festa dos Santos Populares. Quem não vai estar, certamente, são estas vozes. Mas nós adoramos igual Maria Joana, Nuno Ribeiro, Calema, Marisa, porque não um dia, hã? Norte direto a Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Saudade, saudade, saudade. Maria, Maria, Maria Joana aqui. Esta música cheia de alegria, cheia de bom ritmo, e é assim que nós gostamos. Agora também vem aí Tiago Maroto, e ele vai nos interpretar Gosto Muito da Minha Sogra. Eu também adoro a sogra da minha mulher, sabe? É a mulher que eu mais gostei nesta vida, foi a sogra da minha mulher. A melhor sogra do mundo, venha quem vier. A melhor sogra do mundo é a sogra da minha mulher. Sempre foram mal faladas as pobres coitadas que tanto Pois é, ela é minha mãe. Tiago Maroto, assim, com estas trocadilhos de palavras. Aqui vem mais música da boa também. Ela chama-se Carolina Deslande, portanto, e ela vai nos interpretar aqui numa versão muito especial, A Saia da Carolina. Estar perto de Deus. Foi assim de pequenina que a quiseram ensinar que tem lugar na cozinha e em casa a costurar. Tem cuidado, oh Carolina, que o lagarto dá o rato. Tu até te vês rainha, queima-te o patriarcado.

minha avó dizia: filho, cuidado com eles, eles fazem-se de amigos, mas é tudo falsidade. Já diz um velho ditado: cada macaco no seu galho nunca fez tanto sentido. Procurei, mas é trabalho. Lembra-te da tua infância, quanta gente ajudaste. Hoje em dia nem te falam, ainda bem que duraste. São os grandes mentirosos, aldrabões e caloteiros. Faziam-se teus amigos só para ganhar dinheiro, mas um dia vão pagar a mentira tem perna curta. Veja lá. Um dia chega a verdade. Mentira tem perna curta. Um dia chega a verdade. Então é o artista Mira Freitas, Amigo, simplesmente, é o título, simplesmente, Amigo. Agora vem aí o conjunto, o grupo Tradição de Douro, eles que vão estar connosco então domingo próximo, não é já amanhã, é da manhã a 8, o 2 de julho, no grande espetáculo dos Santos Populares, no Parque de Linhol. Eles não vão estar sós, vai haver muitos mais artistas, mas eles vão estar lá com este tema, A Valsa do Imigrante, um tema tirado do último trabalho, Alô Meu Povo, que saiu ontem. Deixa a família Deus, pensando em regressar. Nasce na ideia, saudade até Natal, da sua pequena aldeia, do nosso Portugal. Da sua pequena aldeia, eles são ali da pequena aldeia, ali perto de Amarante, perto de Amarante, de Banho Carvalhosa. Eles são dali daquela pequena aldeia. Portanto, é o Tradição de Ouro. O novo trabalho tem por título, vocês procuram, Alô Meu Povo, e vão lá encontrar as músicas, novas músicas de Tradição de Ouro, que vocês vão poder certamente descobrir algumas domingo 2 de julho, na grande festa dos Santos Populares. E o programa do domingo vai ser, já dei o de sábado durante a manhã, e o domingo vai ser o seguinte: a partir das 10 horas a emissão do Telefone Toca vai ser em direto com os estúdios no palco de Linha Oro, e depois vamos ter os bombos a desfilar. Também vamos ter a apresentação dos animadores, dos administradores da Rádio Arco-Íris, benevolos e tudo. Tudo isso vai ser domingo, e depois o espetáculo vai começar com a grande festa, e vamos ter em palco Cláudia Caramelo, Leão Cruz, Tradição de Ouro, Luís Manuel, Dom Tibério, António Borges, e também vamos ter os bombos, e muito mais. Também vamos ter, vai haver uma grande novidade nestes dois dias de festa. Vamos ter lá restaurantes para você poder comer, como vai estar lá o restaurante O Grilo. Vamos lá ter bifanas de leitão, vamos lá ter porco no espeto, pizzas, vamos lá ter café, natas, churros e também muitas geladas, é tudo isso. E os preços vão ser acessíveis, portanto, vão ser preços acessíveis para que a nossa festa também se possa fazer. Tudo isso numa organização da Rádio Arco-Íris. Então, não falte sábado 1 de julho e domingo 2 de julho. Não falte a grande festa dos Santos Populares. Então quem vai lá estar também é este artista, Dom Tibério. Ele não vai cantar só fado, ele tem várias músicas no seu elenco, mas ouça. Isto é um tributo a Amália Rodrigues. esta música foi interpretada por Amália, aqui é o artista Dom Tibério, ele que vai estar presente então na grande festa dos Santos Populares e vai nos interpretar certamente esta música, mas muitas mais e músicas diferentes com, também com mais ritmo. Agora, Alô Meu Povo, novo trabalho do Tradição de Ouro e vamos ouvir o tema Se a Saia Levanta. Ai meu Deus, vejam lá. Parar. Já estou na festa com a morena e a loirinha. E se eu me chegar, qual será a minha? Se a saia levanta, meu coração vai parar. Entra para a festa, eu quero poder dançar. Se a saia levanta, vai haver explosão. Entra para a festa, vai parar meu coração. Se a saia levanta, meu coração vai parar. Entra para a festa, eu quero animada. Já estou na festa com a morena e a loirinha. E se eu me chegar, qual será a minha? Se a saia levanta, meu coração vai parar. Entra para a festa, eu quero poder dançar. Se a saia levanta, vai haver explosão. Entra para a festa, vai parar meu coração. Se a saia levanta, meu coração vai parar. Entra para a festa, eu quero. Vamos lá, todos entrar para a festa, marque já na sua agenda. 1 e 2 de julho, no Parque de Lignerolles, Fleury-les-Aubrais, uma organização da Rádio Arco-Íris. Vão lá poder, vão poder ouvir vários artistas como este, Tradição de Ouro e Dom Tibério, com o tema Baila, Baila, Baila. Vamos lá bailar. Baila Baiana. Dom Tiberio, ele que vai estar presente então. O 2 de julho, no palco da Rádio Arco-Íris dos Santos Populares, no Parque de Lignol. Como vê, ele não canta só fado, né? A camisa, que calor. Cláudia Caramelo. Deslizar, me pega de jeito na vida. Ai, ela não só canta bem, mas também é uma maravilha de mulher, lindíssima. Cláudia Caramelo vai ser um grandioso espetáculo com esta artista que nos vem diretamente do Brasil. Quem vem de Portugal vai ser o Luís Manuel. E vai, ele vai fazer, não uma noite de verão, ele vai cantar uma noite de verão, mas ele vai cantar durante a tarde do domingo, Luís Manuel. Como vem, vai ser um palco bem animado, com música para todos os gostos, para você que está esteja presente. Contamos consigo, com os seus amigos, com a sua família. Isto é uma festa de família, pois há comes e bebes, e festa, música, ambiente, que mais? E só a Rádio Arco-Íris é que lhe pode dar isto. Coração bater o mais forte, tentei minha sorte e até rezei, Pai Nosso e Ave Maria, e no teu ouvido cantei. Se tu me queres, aperta agora, dança comigo pela noite fora. Se tu me queres, dá-me a tua mão, vamos ser felizes nesta noite de verão. Se tu me queres, aperta agora, dança comigo pela noite fora. Se tu me queres, dá-me a tua mão, vamos ser felizes nesta noite de verão. Luís Manuel, ele vai estar com elas, hein? Festa tão maravilhosa, o povo a sorrir, o povo a bailar, tambores bem alto que tocam, e uma linda miúda a olhar. Coração bateu mais forte, tentei minha sorte e até rezei, Pai Nosso e Ave Maria, e no teu ouvido cantei. Se tu me queres, aperta agora, dança comigo pela noite fora. Se tu me queres, dá-me a tua mão, vamos ser felizes nesta noite de verão. Se tu me queres, aperta agora, dança comigo pela noite fora. Se tu me queres, dá-me a tua mão, vamos ser felizes nesta noite de verão. Sorte e até rezei, Pai Nosso e Ave Maria, e no teu ouvido cantei. Se tu me queres, aperta agora, dança comigo pela noite fora. Se tu me queres, dá-me a tua mão, vamos ser felizes nesta noite de verão. Se tu me queres, aperta agora, dança comigo pela noite fora. Se tu me queres, dá-me a tua mão, vamos ser felizes nesta noite de verão. Se tu me queres, aperta agora, dança comigo pela noite fora. Se tu me queres, dá-me a tua mão, vamos ser felizes nesta noite de verão. Se tu me queres, aperta agora, dança comigo pela noite fora. Se tu me queres, dá-me a tua mão, vamos ser felizes nesta noite de verão. Então vamos lá ser felizes, vamos ser felizes não só à escuta da Rádio Arco-Íris, mas também com as festas da Rádio Arco-Íris. E a grande festa anual vai já ser 1 e 2 de julho no Parque de Lignerolles, Fleury-les-Aubrais. Não se esqueça, venha connosco. Há muita música no palco, há música tradicional, música popular, música pimba, há música clássica, há tudo em palco, música brasileira, há tudo para que você seja feliz durante 2 dias no Parque de Lignerolles. E haverá o Comes e Bebes e será acessível a vocês todos, os preços vão ser razoáveis e então contamos consigo. Batou-me um vestido roxo, ela bem sabe o que me seduz, a música toca o grau. coração. E acelera meu coração. Bate, bate, coração. Bate, bate, coração. Esta mulher em ti nem mexe até o chão. Bate, bate, coração. Bate, bate, coração. Esta mulher em ti nem mexe até o chão. E empina e mexe. Empina e mexe. Vê-la dançar aí é tão bom. Empina e mexe. Empina e mexe. Só ela faz bater meu coração. Yeah! Hey! Oh! Quando ela quer me deixar louco, entra no quarto à média luz. Batou-me um vestido roxo. Zito, bate, bate coração. Vamos lá, o coração bateu forte ao som desta música, espero que sim. Agora vem o grupo Bandalusa com Parabéns, Parabéns, meus parabéns. E então vamos oferecer esta música a todos vocês que já telefonaram para aqui e foram numerosos e, como sempre, simpáticos. Para vocês, esta música de Bandalusa. Recordações fingidas, bem que me avisaram, eu não acreditei, me entreguei de corpo e alma e vejo agora o preço que paguei. Meus parabéns. só quis te dar amor. Fiz da minha vida a sua vida e você não deu valor. Coitado daquele que conseguir o seu amor. Hoje será enganado, exatamente como você me enganou. Andaluz, eu pensava que era uma canção de parabéns, estava a descobrir ao mesmo tempo, é meus parabéns e não parabéns. Portanto, vamos continuar com Nino Navarro, Tua Maria. Tenho coisas lindas para te contar, num mundo moderno tudo conta, a magia que eu quero partilhar. Eu prometo nunca te desapontar. Junto ao teu amor ao que é meu, junto ao meu amor e faz-me teu. Amor que por ti nasceu, rendido ao encanto desta mulher. Oh, tu me Nuninho Navarro, é isso. Mais uma voz cigana como Nino Vaz. Esta música, muitos de vós, pelo menos a voz que conhecem, é Mike da Gaita, é o jeito dela. Mas tem que ser ao jeito dela. Ele quer mandar, mas é ao jeito dela. Ele quer sair, mas é ao jeito dela. Ao chegar à noite, o que eu quero é festa. Mas tem que ser ao jeito dela. Mulher moderna. mas é o jeito dela. Ele quer mandar, mas é o jeito dela. Ao chegar à noite, o que ele quer é festa, mas tem que ser o jeito dela. Ele quer mandar, mas é o jeito dela. Ele quer sair, mas é o jeito dela. Ao chegar à noite, o que ele quer é festa, mas tem que ser o jeito dela. Ele quer mandar, mas é o jeito dela. Ele quer sair, mas é o jeito. Tem que ser ao jeito dela. Isto é tirado do álbum de Mike da Gaita 2.0. Portanto, Mike da Gaita ao jeito dela. A ti o que pedias, uma noite sem fim e sem medidas. Tenho planos para ti, algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Yeah.

Kizomba em Puerto Rico. Ai, vai ser dançar a Kizomba, não é em Porto Rico, mas sim em Fleury-les-Aubrais, no Parque de Lignol, com Cláudia Caramelos. Faz favor, vamos lá dançar então Kizomba, e não só, também Fufada. Fufada. Sara Fufana com Cláudia Caramelo. E ela vai também dançar Maxima. Dói. Thank you. tem que pôr disciplina. É o que diz aqui Cláudia Caramelo. Disciplina. Nós já estamos com saudades dela, da Cláudia Caramelo. Está-se bem? Ah, está ou não? Está-se bem a ouvir a música da Cláudia Caramelo? Então vamos continuar. Está-se bem ou não está? Está-se mesmo bem. E agora temos aqui uma voz que vocês já conhecem. Uma senhora que faz um imenso trabalho para a Rádio Arco-Íris. Olá, bom dia. Bom dia, Lionel. Bom dia a todo o auditório. E um grand merci, Lionel. Merci de m'avoir remplacé ce matin. Mas c'est avec grand plaisir, parce que je retrouve les auditeurs les dimanches matins. Voilà, c'est ça. Et puis ça, aujourd'hui, c'était impossible. Il y a des moments dans la vie où on a besoin. C'est pour une bonne cause, hein. Disponibilité, tout à fait. Et j'avais vraiment besoin d'aide et j'avais besoin que tu m'aides dans ce sens-là. Et ça me fait plaisir. Merci. Et puis, je passe un grand bonjour à mes auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine, mais sur un parc, n'est-ce pas? Ben oui, hein, c'est la grande fête de Radio Arc-en-Ciel, la seule sur Orléans. Hein. Eh oui, la grande. Donc on compte sur tous nos auditeurs et puis sur toute la communauté portugaise et non seulement, parce que c'est franco-portugais, il y a de tout pour tous. Et c'est une fête qui donne beaucoup de boulot, mais qui nous laisse un immense plaisir, parce que on voit plein de monde, tout le monde est heureux, tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde boit, tout le monde mange. Et cette année, on a innové, hein, un petit peu. Et c'est ça, c'est innové. Et puis c'est vrai que ça, faut pas rester sur nos acquis et toujours donner une valeur ajoutée plus importante à notre fête et faire en sorte que les gens continuent et que nous, on ait la force de continuer aussi. Et oui, cette année, c'est un petit peu différent parce qu'on a des traiteurs, des restaurants, des plein de plats. Il y aura tout le choix et les prix vont être accessibles à tout le monde. On a fait en sorte que les prix soient accessibles, hein, c'est ça? Alors, les prix accessibles et puis, enfin, moi personnellement, je les connais tous et je sais qu'ils vont faire en sorte parce que c'est des gens qui sont connus de notre communauté. C'est des gens qui nous connaissent et il faut donner aussi la chance aux autres parce que c'est important qu'ils puissent se faire connaître sur Orléans d'une manière différente. Je parle notamment d'Ougril qui est un de nos sponsors et qui nous a toujours soutenus. Et là, vous allez retrouver Ougril différemment, comme chez Bifan. Chez Bifan, j'avoue sincèrement qu'on y a goûté, c'est très très bon. Tout comme o porco no espeto et tous les autres, les pizzas Pauline, il y aura plein de choses, plein de bonnes choses à manger et c'est ce qui fait le charme de notre fête. C'est tout ce ensemble. Oui, les gens, ils vont pouvoir se restaurer comme d'habitude, hein, sur le parc, il y aura des tables, il y aura comme d'habitude. Et rien ne change, sauf c'est nous, on a pas moins de boulot parce qu'il y aura autant de boulot, mais on s'est déchargé un petit peu sur comme ça. Et je trouve que c'est plus sympa. L'idée, les gens, ils ont peut-être plus de choix, plus de stands. Il y aura moins besoin de faire la queue à droite. Là, c'est à droite, à gauche, à devant, derrière. Il y aura qui en même temps était un point noir pour nous l'année dernière parce qu'effectivement, les gens, ils sont plaints qu'ils ont fait plus de 30 minutes de queue. Pour eux, c'était long. C'est désagréable, disons. C'est désagréable, mais il y a à peu près un mois, on a été à la grande fête Photo Combo, nous, Radio Arc-en-Ciel, pour voir un petit peu comment ça se passait. On a fait la queue pendant plus d'une heure à plusieurs stands et c'était bon vivant. Les gens, ils apprenaient à se connaître aussi et ils se parlaient entre eux. Et puis, je pense qu'il faut donner la chance à nos commerçants. Quel que soit le commerçant, il n'y a pas que celui qui vient pour le côté restauration, manger, boire et autres. Mais il y a aussi tous les autres stands qui ont besoin de se faire connaître. Et faire la queue, c'est pas bien grave, hein. On est à la fête, on a le temps, on déconnecte de la semaine qui est très dure. Et je voudrais laisser aussi un petit message à nous bénévoles. Et là, je vais m'adresser en portugais. Seja um benévolo d'ontem, de hoje ou d'amanhã. Nunca se esqueçam que a Rádio Arc-en-Ciel não pertence a uma comunidade, mas pertence a todas as comunidades, que sejam portugueses, brasileiros, franceses, ou nem de família, avant tout. On est un groupe d'amis et celui qui n'a pas pu être là l'année dernière, qu'il vienne cette année et ceux qui peuvent pas être cette année, qu'ils viennent tout de même nous voir, c'est important parce que on peut pas se permettre d'avoir plein de monde en bénévole, mais au contraire que les gens viennent nous voir, que les gens ils se posent la question, est-ce que vous avez besoin d'aide? Pas toujours les mêmes, mais tourner de manière à ce que, parce que cette radio, c'est la radio de nous tous. C'est pas, elle m'appartient pas ni à moi, ni à toi, ni à Jérôme, ni à Manu. C'est la communauté. Et c'est ça le message fort que j'aimerais bien laisser. C'est que, passez nous voir sur le parc. On y est de vendredi à lundi. Eh oui, on a besoin de main d'œuvre, hein, comme on dit, hein. Vous êtes les bienvenus pour nous aider, bien sûr. Et surtout pour venir faire la fête. On a besoin de vous pour venir faire la fête. Et j'ai déjà eu des échos. Oui, cette année, là, je vais pas manger parce que ça va être trop cher. Non, les prix, ils vont être accessibles à tout le monde. On tient à le dire à l'antenne, hein. N'est-ce pas? Moi, c'est ce que je disais. On a échangé avec eux. Et moi, j'avoue sincèrement, voilà, sur Photo Combo, quand on a été manger chez Alex de Vifan, on était super bien servi, trop même. C'était super bien servi. Et c'est ce qu'ils nous expliquaient. On sert en conséquence nos clients. On sait que c'est un festival, on n'est pas là pour plomber les gens, on est là pour faire la fête. Honnête, mais pas une fois, toujours, on va dire. Et c'est important. Ben oui. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir intervenu à l'antenne, parce que c'est toujours sympa de... C'est sympa dans l'autre sens quand même aussi. Hein. Je suis l'invité de mon émission, c'est bien. Ouais, ça, voilà. Hoje não é Portugal no coração, mas coração em Portugal. É coração em Portugal. Muito obrigada, Lionel. Um beijo muito grande para ti e para todo o meu auditório. E então damos encontro para a semana. E para ti, para toda a tua família também, um ótimo fim de semana. Muito feliz. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau. Até a semana. Bom dia. Bom dia. Festejar com o Leão Cruz, domingo 2 de julho, na grande festa dos Santos Populares. Ele vai interpretar este título, Celebrar. Certamente não podia deixar de ser. É um grande sucesso nas discotecas em Portugal e não só. Leão Cruz, ele vai estar connosco. Uma voz que eu adoro também e que eu gosto imenso. Ele chama-se Cássio. A noite vai ser top. Ele que faz grandes espetáculos. Este Cássio. Uma linda voz. Ela vem ter comigo, diz diz-me que quer dançar. O seu ar atrevido deixa-me abater mal. Ela é tão atraente, é linda de morrer. Ninguém fique de frente, eu estou a enlouquecer. E quando ela chegar, eu não vou resistir. Vou-lhe dizer assim: a noite vai ser toque, toque, toque, toque, toque. Menina, vem comigo, vamos beber um shot. A noite vai ser toque, toque, toque, toque, toque. Menina, fico louco com este teu decote. Diz-me que quer contigo. O seu ar atrevido sabe-me seduzir. Ela é tão atraente, é bela e sensual. Ninguém fica indiferente a esta mulher fatal. E quando ela chegar, eu não vou resistir. Vou-lhe dizer assim: a noite vai ser toque, toque, toque, toque, toque. Menina, vem comigo, vamos beber um shot. A noite vai ser toque, toque, toque. A noite vai ser forte, menina, fico louco com esse teu decote. A noite vai ser forte, menina, vem comigo, vamos beber um shot. A noite vai ser forte, e simplesmente começar a viver. Rasgar aquele sorriso, deixar a vida nos levar. Amanhã há sempre um sol a nascer. Vais ver que de repente as coisas mudam de lugar. E quem perdeu hoje, já me senti como um barco à deriva. Hoje estou bem, mas também já estive mal. Já vivi muitas amarguras na vida. Vais ver que de repente as coisas mudam de lugar. só não vai dançar quem não quer. O som da voz de Leão Cruz, domingo 2 de julho, na grande festa dos Santos Populares, no Parque de Lignerolle. Agora quem vem aí? Amor Não Morre. Banda Lusa, com o novo álbum A História Continua. Saudade, louco de paixão. Liguei pra você, que desilusão. Minhas queixas de amor, você não sentiu. Nem sequer um beijo quando despedi. O cheiro da traição eu senti no ar, mas o amor não morre, troca de lugar. É caminho errado, é cabeça quente. Meu bem, nosso amor invasor, destruindo a gente. Vou sofrer por tudo ou por nada. A vida é uma quando a gente ama a pessoa errada. Da traição eu senti no ar, mas o amor não morre, troca de lugar. É caminho errado, é cabeça quente. Meu bem, nosso amor tem um invasor, destruindo a gente. Sei que vou sofrer por tudo ou por nada. A vida é uma lata quando a gente ama a pessoa errada. Um carro novo que a mim me satisfaz. Tem dois lugares na frente e três lugares atrás. Chamei minhas amigas que gostam deste rapaz. Umas querem ir para frente, outras na parte de trás. Comprei um carro novo que a mim me satisfaz. Tem dois lugares na frente e três lugares atrás. Chamei minhas amigas que gostam deste rapaz. Umas querem ir para frente, outras na parte de trás. A todo gás, a todo gás, é na parte da frente. Ai, é todo gás, é o novo título do... Tradição de Ouro. E eles compraram um carro novo, vejam lá, fazem muitos espetáculos. E elas têm escolha, que podem montar à frente ou no assento atrás. Minha aldeia ia eu com a Gabriela. Era eu pequenito e andava atrás dela. No fim da procissão, Gabriela era tão bela. Era na parte da frente ou na de trás da capela. Na festa da minha aldeia ia eu com a Gabriela. Era eu pequenito e andava atrás dela. No fim da procissão, Gabriela era tão bela. Era na parte da frente ou na de trás da capela. A todo gás, a todo gás. É na parte da frente ou é na parte de trás? A todo gás, a todo gás. É na parte da frente ou é na parte de trás? A todo gás, a todo gás. É na parte da frente ou é na parte de trás? A todo gás, a todo gás. É na parte da frente ou é na parte de trás? Na parte de trás, a todo gás, a todo gás. É na parte da frente ou é na parte de trás? A todo gás, a todo gás. É na parte da frente ou é na parte de trás? A todo gás, a todo gás. É na parte da frente ou é na parte de trás? A todo gás, a todo gás. É na parte da frente ou é na parte de trás? A todo gás, a todo gás. É na parte da frente ou é na parte de trás? Ah, e aqui o tempo também passa. Passa rápido, a todo gás, como dizem aqui os Tradição de Ouro, o tempo passa depressa e já são o quê? 11 horas e 38 minutos. Estamos na reta final aqui do programa do Portugal no Coração. Hoje é Coração em Portugal e continuamos com a boa música. Abra a pestana, vamos lá, Tradição de Ouro. É um novo álbum, um novo trabalho. Alô, meu povo, é o título deste trabalho. Abra a pestana, abra a pestana. Ela comigo só sai ao fim de semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela só me quer para durante a semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela comigo só sai ao fim de semana. Abra a pestana, tu abra a pestana. Uma miúda que é muito ocupada e só está disponível durante a semana. Quando chega a sexta-feira, diz ter que trabalhar, e à segunda-feira já me está a telefonar. Ela só me quer para durante a semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela comigo só sai ao fim de semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela só me quer para durante a semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela comigo só sai ao fim de semana. Abra a pestana, tu abra a pestana. Ah, então vamos lá abrir a pestana, porque ela só os quer para o fim de semana. E agora vamos ao confessionário, hein? Alto lá. Ida ao confessionário. Alô, meu povo. E isto também é tirado do álbum Alô, meu povo, Tradição de Ouro. Dá licença, seu padre. Entra, meu filho, entra. No hospital eu entendi. repara, sou eu de novo. Entra, meu filho, entra, entra. E já foi passado um ano. Vou-lhe contar, senhor padre, que eu tenho alma guerreira. Manhaja, meu filho, a ti a santa enfermeira. E a música deste novo trabalho de Tradição de Ouro, uma música diferente do que o álbum anterior, portanto haverá, e eles certamente já vão interpretar algumas destas músicas deste novo trabalho, pelo menos vamos tentar. Como esta entra para a folia. Quero ver dançar dia, noite, noite e dia. Com esta lição de ouro, outra chá para a folia. Eu quero ver dançar dia, noite, noite e dia. Com esta lição de ouro, outra chá para a folia. Eu quero ver dançar dia, noite, noite e dia. Com esta lição de ouro, outra chá para a folia. Eu quero ver dançar dia, noite, noite e dia. Com esta lição de ouro, outra chá para a folia. Uma festa não tem fim, nem hora para começar. Vem gente de todo lado para ver a banda tocar. E se o povo gostar, esta noite não falta ao dia. Eu quero é ver dançar dia e noite, noite e dia. Eu quero ver dançar dia, noite, noite e dia. Ah, eu quero ver dançar o nosso povo ao som do Toque e Dança, hein? Sábado 2 de julho, como salta malta no tema. E olé, olé, vamos lá saltar com a Tradição de Ouro. Vira, é a tradição. Mais uma. Anda bem dançar o Vira, que o Vira é a tradição. É dança do nosso povo, a mais bonita canção. Anda bem dançar o Vira, que o Vira é a tradição. Do nosso povo, a mais bonita canção. Em rumarias e festas por todo o nosso país, as tradições são modestas e o povo fica feliz. Ah, espero que vocês fiquem felizes então a ouvir o Tradição de Ouro, eles que nos trazem as nossas raízes, para que vocês matem saudades do nosso país. Então eles vão estar connosco o domingo 2 de julho no Parque de Linha Ouro. Eles vão fazer um espetáculo certamente como eu já vi em Portugal. Eles fazem um lindíssimo espetáculo e eles vão lá cantar esta canção, É Alô Meu Povo, que é o que dá o título ao novo trabalho. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Alô meu povo, está na hora de cantar. Alô meu povo, todo o mundo está a suar. Agita o pé, vem dançar no barrico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Toda a gente vem daí, vem para o meio, para a beira da multidão. A festa já começou, o povo já quer dançar. Vem para a festa cantar este refrão. A banda toca para o povo do terreiro. Toda a gente dança ao toque desta canção. Dança Maria para cá, dança o Manel para lá. A noite é nossa, uma festa de invenção. Alô meu povo, está na hora de cantar. Ai, em casa é que eu não fico, não é? É isso mesmo, você vem dançar o malhão, vira, bater com o pé, bater com a mão. É isso tudo. Contamos consigo. E bate com a mão. Então ganha ritmo, ganha força para você poder dançar o vira e o malhão com os Tradição de Ouro. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão com os braços no ar, e o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão com os braços no ar, e o malhão. Com os braços no ar, viva o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o malhão. O orgulho de um país é a cultura popular. Só assim eu sou feliz em isto representar. Ai, nós também somos felizes em representar a cultura portuguesa. O dia 1 e 2 de julho no Parque de Lignolles, Fleury les Aubrais. Portanto, uma grande festa onde você pode passar dois dias bem agradáveis com os seus familiares, com os seus amigos e, por que não, dançar, entrar na roda, entrar no ambiente e entrar na roda, como dizem aqui os Tradição de Ouro. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Entra na roda e vem dançar. Ai, você não se vai arrepender de passar dois dias na nossa companhia, certamente. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Festa na aldeia, estourou foguetes no ar. Quando a festa é isso mesmo, só vai faltar mesmo os foguetes. O resto é uma festa bem à portuguesa, com música bem portuguesa e com cheirinho a Brasil, não é? Mas música tradicional portuguesa e tudo isso para si e uma organização da Rádio Arco-Íris. Agora vamos falar e ficar com Banda Lusa, a galera do meu amor. Numa noite de insônia eu saí, procurando emoções diferentes, e depois de algum tempo parei, curioso por certo ambiente, onde muitos tentavam encontrar o amor numa troca de olhar. Na galeria do amor é assim, muita gente à procura de gente. A galeria do amor é assim, um lugar de emoções diferentes, onde a gente que a gente se entende, onde pode se amar livremente. Numa noite de insônia eu saí, encontrei o lugar que buscava. A galeria do amor me acolheu, bem melhor do que eu mesmo esperava. Hoje eu tenho para onde fugir, quando a insônia se apossa de mim. Na galeria do amor é assim, muita gente à procura de gente. A galeria do amor é assim, um lugar de emoções diferentes, onde a gente que a gente se entende, onde pode se amar livremente, onde a gente que a gente se entende, onde pode se amar. Depois de ficarmos com o Banda Lusa, vem aí, Luís Manuel, ele que vai estar connosco também. Vivo só sentir ninguém. Uma linda balada, Adeus Solidão. Eu não sei viver assim. Não há ninguém por quem chame. Não há quem chame por mim. Esta minha, mas será que vai mudar? Será que terei na vida um amor que eu possa amar? Tem cheiro nem tem cor. Não há quem goste de mim. Não há quem me tenha amor. Thank you. sai de mim, ó solidão. Minha vida é tão escura. Feira Festa em Floreilhas, é assim, o 1 e 2 de julho, no Parque de Lignerolles, Floreilhas, com a Rádio Arco-Íris, a trazer muitos, mesmo muitos artistas, como este, o Luís Manuel, e muitos outros, e o palco vai ficar repleto de artistas, tanto sábado como domingo. Sábado à noite temos o Bailarico, habitual, com o conjunto Capa Negra, eles que vão fazer uma noite excepcional, porque vai haver um novo visual, certamente. Vocês vão ver, apreciar, e depois digam se gostam ou não gostam. Diferente. Então não faltam 1 e 2 de julho no Parque de Lignerolles, em Floreilhas, com a Rádio Arco-Íris, uma festa bem à portuguesa, aí contamos com a vossa presença. Chegámos ao ponto final deste Coração em Portugal, e não Portugal no Coração, como vem sendo habitual ao longo destes já vários anos, ao sábado de manhã, com a Cristina, Portugal no Coração, um lindo programa que vocês podem ouvir então todos os sábados com a voz da Cristina. Quanto a nós, marcamos encontro para amanhã para o programa do Telefone Toca. Nós aqui estaremos mais uma vez presentes para fazer as vossas dedicatórias amanhã, a partir das 10 da manhã. Contamos com a vossa presença. Então, até amanhã, e até lá, um ótimo dia de sábado e de domingo. Pour votre plaisir.

E porque se estreia já na próxima semana, vamos descobrir o novo Indiana Jones, 42 anos depois do primeiro. E quanto ao panorama da política internacional, vamos medir o pulso às relações China-Estados Unidos e tentar perceber porque é que a tão falada ofensiva ucraniana não está para já a avançar grande coisa. Mas, por agora, lembramos que Gilberto Gil está quase a fazer anos, vai celebrar 81 depois da manhã, segunda-feira, e, portanto, merece todo o nosso realce. Gilberto Gil, quase a comemorar 81 anos de idade, lembrámo-lo aqui no início dos anos 80 com o Realce. E a seguir, vamos pelas rotas do enoturismo. Destacável. Já temos connosco Madalena Vidigal, é produtora de vinhos, eu ia dizer antes outra coisa e dizer o que vou dizer agora. E é também especialista em enoturismo. Certo. Bem-vinda primeiro. Obrigada pelo convite. Para quem estiver a pensar, Madalena Vidigal, já ouvi isto, pois já, no